as rodas gritam meu nome, mesmo sem eu me decidir sobre o bem ou mal. A fé grita por saber o lado certo, mas a alma padece por confiar numa ilusão. Sou pequeno diante do que eu vi. Sou pequeno diante do que eu preciso. Mas tudo que eu preciso tá aqui dentro, e é você. A escuridão eu sei que existe, mas permanece por falta da luz. Por saber o lado certo, mas a alma padece por confiar numa ilusão. Sou pequeno diante do que eu vi. Sou pequeno diante do que eu preciso. Mas tudo que eu preciso tá aqui dentro, e é você. A escuridão permanece por falta da luz. Eu escolho a luz que existe em você. Olho pra frente, eu não me perco. Te acompanho, sigo sem medo. Eu sou a luz que falta em você. Se precisar de mim, eu tô aqui. Por você, eu sou livre, sim. Como um oceano de profunda imensidão, me perco e me acho, não olhando mais pro lado. Sei que amar calmo nunca fez bom marinheiro. Navega em teu abraço, bem tranquilo, sossegado. Em mares nunca navegado, que me leva a vários lados. Até o que é mais profundo pode ser imensamente raso. Permanece por falta da luz. Eu escolho a luz que existe em você. Olho pra frente, eu não me perco. Te acompanho,